William Lima, é pra tocar no boteco. Portal do Arrocha. Você me iludiu, me seduziu e depois caiu fora. Me disse que era o amor da sua vida, quem você adora. Virou minha cabeça, até falou em casamento. E eu, feito idiota, acreditei em todos os momentos. Inocente, impaciente, foi aonde eu errei. Já entrei na contramão, todas as cartas eu joguei. Me iludi, me feri, nesse jogo eu perdi. E agora estou sofrendo, de paixão quase morri. Vai se arrepender quando perceber que entrou em uma fria. E o cara que tu ama usar de covardia, fazer contigo tudo que tu fez comigo. Então vai se lembrar dos momentos tão felizes que nós vivemos. E meia madrugada vai ligar dizendo que não aguenta mais, pois está sofrendo. Quero ver todo mundo arrochando assim, vá! Inocente, impaciente, foi aonde eu errei. Já entrei na contramão, todas as cartas eu joguei. Me iludi, me feri, nesse jogo eu perdi. E agora estou sofrendo, de paixão quase morri. Vai se arrepender quando perceber que entrou em uma fria. E o cara que tu ama usar de covardia, fazer contigo tudo que tu fez comigo. Então vai se lembrar dos momentos tão felizes que nós vivemos. E meia madrugada vai ligar dizendo que não aguenta mais, pois está sofrendo. Arrocha, Itajaí!